Salve, salve, coelhada! Decadentes número 220, para falar dessa vitória sensacional, maiúscula, coisa linda, contra o Vitória em casa. É, alegria, alegria voltou. Será que nós vamos subir ou não vamos, gente? Tá difícil, o coração tá pegando pesado aqui, viu? Tá tão pegando pesado que o Marcão até escreveu um texto esses dias sobre morrer do coração por causa da América. Estão comigo aqui essa noite, Felipe Deleucas e Lucas Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E vamos falar dessa esperança que está ressurgindo depois desse outro jogo com bastante sofrimento. É, meu filho, a esperança ressurgir é padrão América. É sempre assim. É, no fim, quem acha que a gente classifica só para cereal ou algo do tipo sem sofrimento nunca foi americano. Tá ele também, Lucas. Lucas, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos que vamos, né? Tem mais três finais durante a semana aí pra tentar subir de novo. É, isso mesmo. Bom, vamos começar então. Felipe, você quer fazer aquele resumo pra gente? Vai, bora. Bom, o jogo começa o Tigrão mantendo a mesma escalação, né, dos últimos jogos. E dessa vez, para nossa alegria, já no comecinho do jogo, já volta uns 3, 4 minutos, a gente tem uma falta, um pouco na intermediária, o Sávio lança ela na área e o nosso artilheiro, Ricardo Silva, dá aquela testada para o gol e já abre o placar, o que já dá uma certa vantagem, que a gente estava sofrendo, né, para poder abrir o placar nos jogos, a gente vinha tendo esse problema. Então, a partir dali, isso já facilitaria pra gente. E realmente facilitou. Porque depois do gol, no primeiro tempo, só deu a gente. A gente chegou, a gente foi ter o domínio completo, assim. O Vitória não conseguiu criar nada de perigo, assim, no primeiro tempo. A gente teve chance com o Azevedo chutando pra fora, cara a cara com o goleiro. Teve o Maranhão acertando o goleiro cara a cara também. Teve o Mateuzinho obrigando o goleiro a fazer uma excelente defesa e depois o Azevedo chutando fraquinho por baixo. Chutes de fora da área estavam levando bastante perigo. E aí o Maranhão arriscou, o Azevedo arriscou algumas, o Juninho estava arriscando de fora também, porque o goleiro, até numa dessas, o Juninho bate, o goleiro esbarra, o Mateuzinho tenta pegar prensando com o goleiro ali também. Então a gente teve essas chances, né, de sucesso, assim, só que não estava concretizando, né? Não estava saindo o gol. E aí dá aquela. Eu lembro que no intervalo bateu aquele desespero. Eu falei, pô, a gente podia já estar ganhando esse primeiro tempo aqui de uns 2, 3 a 0, assim, com facilidade. Mas não matamos o jogo, né? E aí quando volta o segundo tempo, também no comecinho, numa falha, o Sávio é facilmente batido ali, no driblado pelo atacante dele de beirada, que chuta forte, alto, né, e sem chances pro Ayrton, e aí empatou o jogo. E aí volta aquele sofrimento, aquela apreensão que a gente vinha tendo, né, até porque os últimos, pegando assim, já lembrando um pouco que foi, por exemplo, do Paraná e Ponte Preta. Por sorte, coisa de 10 minutos depois que rolou o gol, o nosso salvador, né, o glorioso Juninho, consegue fazer um outro belíssimo gol, né? Uma jogada que foi pela lateral, agora eu me esqueci quem que dá o cruzamento para ele, que já chega batendo, fazendo um belo gol. E aí depois desse 2-1, o Vitória até tenta, né, atacar ali, mas também sem levar tanto perigo assim. E aí a gente acabou cozinhando o jogo até o final, tendo algumas outras chances de fora da área, mas também sem levar tanto perigo. Um destaque que teve foi que dessa vez o Maranhão, já no segundo tempo, sofreu uma lesão aparentemente muscular na coxa e que o tira do resto do campeonato. E aí o Flávio, que entrou no lugar dele, acabou, possivelmente vai ser quem vai substituir, né? E aí fica essa esperança de será que finalmente nós vamos poder ver o time do América sem o Maranhão. Vejamos o que o Tigrão vai arranjar, se seria manter essa de colocar o Flávio, né, como foi, ou se ele vai inventar o Giovani de novo, que mais uma vez entrou também, né, em campo sem produzir praticamente nada. É isso aí. É, realmente essa história, eu aposto com você que vai pintar aquele Giovanni Maroto, porque afinal de contas é o reserva de qualquer um, até do Ayrton se machucar, entra o Giovanni, né? Ah, dessa vez ele entrou de lateral esquerdo, né? Bom, cara, comentários. Você tá doido. Boas-vindas aí a Marcão do Castelo, que apareceu. E Marcão, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Pensa num caboclo maluco. Sou eu. Decadentes é o programa que não tem bafômetro. Pode participar ainda... em qualquer nível alcoólico. É por isso que eu dei uma passada aqui, porque não tenho bafômetro e tal, depois dos cavalos do sítio nacional. Cara, eu acho que o Deleucas fez um resumo bacana aí e tudo. Eu não sei porque, eu acho que eu assisti o jogo na sexta-feira, lá no cantinho direito, espremido na parede. Às vezes eu não conseguia distinguir quem era o Maranhão, quem era o Juninho, pode falar a verdade. O pessoal até elogiou. É, não, o pessoal tá elogiando muito o Maranhão jogou bem e tudo. Cara, não é possível que o Maranhão jogou tão bem. Eu achei que a gente tem um nível crítico muito pesado em relação ao Maranhão. Eu achei que o Maranhão jogou muito mal e depois eu falei, putz, será que eu tô confundindo o Maranhão com o Juninho? O Juninho foi monstro, positivamente, vamos dizer assim, o cara sensacional, e o Maranhão eu achei fraco. Aí depois as pessoas que vieram conversar comigo, não, o Maranhão jogou bem. Eu falei, putz, então a posição que eu tava assistindo o jogo tava comprometendo a minha análise, mas enfim, tô aqui bêbado como sempre, aos domingos, moçada, desculpa, mas domingo é releve a minha posição, é sagrado, desculpem. Você sentou no canto só para não ouvir um vai sentar? É por causa disso? Ah, eu mandei o áudio para você, vocês viram, né? Cara, corneta. Ô, bicho, foi muito engraçado que minha esposa tava comigo, a Rosana. Aí tinha um adolescente dos seus 13, 14 anos, meio que segurando ali no alambrado, que trem, aí um sujeito, você tá? Você tá? Aí o cara olhou, o menininho olhou pro sujeito e falou, é você mesmo, você tá? O menino saiu correndo, num desespero, cara, muito engraçado. Pô, que sacanagem, pô. No cantinho é sacanagem. Ô, gente, mas vamos falar, agora a esperança voltou, hein? Mesmo com os resultados que não foram, que a gente esperava para o Atlético Goianiense e para o Curitiba, vocês estão animados? Como é que é? Cara, posso aproveitando que eu estou bêbado, mas alguma coisa me diz que o Sport vai dar uma rateada, não sei, cara. Eu acho que eles estão muito confiantes, tranquilo e tal, essa vaga é nossa e tal, eu acho que essa vaga pode ser nossa. Não sei. Eu não queria muita coisa, não. Eu só queria que o Sport perdesse a vaga num pênalti mal batido do Luan. Só queria isso. Até tô pedindo demais. Você tá falando isso que o Thales não tá aqui, né? É claro, aí tem que aproveitar o tempo. Liberdade de falar isso. É, falar mal do Luan, tem que esperar o Thales não estar no programa, né, cara? Mas e aí, o que vocês estão achando? De quem que vocês estão esperando nós vamos pegar a vaga? Não, eu acho o seguinte. Vai lá, Lucas, pode meter branco aí. Não, pode meter branco aí. Eu acho que a gente vai acabar pegando a vaga ainda do Atlético Goianiense, porque, assim, tem dois cenários, né? O Atlético Goianiense, próximo jogo, pega o Brasil de Pelotas fora de casa, que, não, apesar de tá mal, né, não tem tirado ponto de ninguém ultimamente, é um time que é um bom mandante. Então, nada que uma linha branca não resolva se o Salum resolver aí mandar um dinheirinho lá pra Pelotas. Mas mesmo se isso não acontecer, a gente pensar naquele outro cenário hipotético, milagroso, maravilhoso, que seria a Ponte Preta ganhar o jogo na quarta-feira, eu acho que o Sport é bem mais time do que o Atlético Goianiense. E para a gente tirar essa vaga do Sport, o Sport teria que perder os dois jogos, né? Então, perder esses dois últimos jogos na reta final do jeito que está, sendo que eles vão chegar ao próximo jogo precisando de um empatezinho só em casa para garantir a subida, eu acho muito difícil tirar a vaga dele. E o Curitiba, o não sei quem foi que mandou no grupão recentemente aí, mas se você for parar para pensar, faz sentido. Parece que a CBF está querendo fazer de tudo para o Curitiba subir mesmo. Você vê que eles, nesses últimos jogos... Thiago Reis em todas as mídias dele, Thiago Reis em todas as mídias dele, desculpe te interromper, a minha célebre frase, desculpe te interromper, mas o Thiago Reis tem citado desde aquele jogo contra o Paraná, acho que foi contra o Paraná, aquele pênalti maluco, ou foi o jogo contra o Curitiba, ele tem falado assim, eles estão, entre aspas, Thiago Reis, entre aspas, armando para alguém do Paraná, que é obviamente, ou Curitiba ou Paraná, subir, entendeu? Eu não duvido, não, cara. Eu não Não, mas você duvido, pensa, não. olha, se você for pensar nesses últimos jogos, aconteceu tanto com o Curitiba quanto com o Atlético Goianiense. Eles sempre jogaram depois da gente, eles sempre jogaram já sabendo o que que tinha que fazer para se manter lá, né? Isso dá uma, se o América perde, dá uma tranquilidade, e se o América ganha, dá um gás para eles. Tá sendo assim: a gente jogou segunda, eles jogaram na terça, a gente jogou na sexta, eles jogaram no sábado. Próxima rodada, a gente vai jogar no. No, na sexta, eles vão jogar no domingo. Então, eles estão sempre jogando depois da gente, já sabendo o resultado. Além disso, teve lá o nosso jogo contra eles, a arbitragem foi péssima, né? Então, tirar essa vaga do Coritiba vai ser muito difícil. Agora, o Atlético Goianiense eu acho mais possível. Até porque o Atlético Goianiense, tirando esses dois últimos jogos, vamos colocar assim, é um time que vinha numa instabilidade muito grande. Eles empataram, ganhar, depois perderam. Aí nesses dois últimos jogos que eles resolveram uma sequência de duas vitórias que eles já não vinham tido há muito tempo. Então, se for para apostar em alguém para perder ponto, eu apostaria agora no Atlético Goianiense. E assim, gente, é difícil, mas acho que a gente tem mais que nunca que torcer para isso acontecer, né? Então, alguns torcedores ficam às vezes um pouco desanimados, ficam falando: ah, esse time não vai perder ponto. Não, o Brasil de Pelotas é um lixo, e etc. Mas o resto a gente acreditar agora e fazer os 6 pontos e esperar que alguém tropece, né? Eu acho que o principal é isso, cara. É, Nós o que temos a que gente fazer os fica, 6 pontos. traumatizado, assim. Cara, esse time do Paraná é foda, né? Ano passado, o último colocado do campeonato e foi a pedra no sapato. Esse ano, esse lixo veio e lascou a gente. Mas, enfim, concordo em gênero, número, grau que você disse aí. Eu acho assim, o Atlético Goianiense, o Curitiba, eu acho que eles vão fazer de tudo para subir. Fato. O Atlético Goianiense tem uma torcida forte, né? Eles podem fazer de tudo para subir. Eu sempre fui um cara muito assim cético em relação a malacutaias do futebol e tudo, mas infelizmente isso acontece. Eu já penso assim, se o Goiás se manter, eu acho que vai manter na Série A, já tem um time de Goiás na Série A do ano que vem, entendeu? Então eles poderiam ficar mais um ano na Série B. Tô conjecturando, tá, moçada? Assim, viagem, viagens, viagens. Mas assim, eu acho que a gente deu uma vacilada monstro, né, cara? Contra a Ponte, principalmente. Porque contra o Paraná, era adversário direto. Beleza, a gente perdeu. Mas contra a Ponte, a gente não podia ter empatado. Isso ainda tá incomodando, entendeu? Não sei se vocês se incomodam com aquele pênalti perdido, apesar do Azevedo. Defendiu o Azevedo do campeonato todo. Ah, não quero crucificar o cara, mas enfim. Eu tava até conversando isso mais cedo. Perder ponto contra o Paraná é adversário direto, então dói por causa disso, né? Mas é um adversário direto. A Ponte Preta tinha acabado de um jogo de perder um jogo que praticamente ele já não tinha mais chance de acesso. Matematicamente ainda tinha, mas a própria diretoria jogou a toalha, mandou o nego embora, falou mal do elenco. Então eles já chegaram aqui despretensiosos. Se for ver, a Ponte Preta há 5 jogos não ganha de ninguém. Então, aquele empate que eles tiveram com a gente, eles continuaram sem arrumar mais nada até agora. Praticamente não pontuaram. Não, e Então é um detalhe, ponto. aquele jogo, Lucas, desculpa, aquele jogo em específico foi o jogo da virada, entre aspas, da Ponte, porque dispensou uma pancada de gente, É inclusive isso. o Magrão, que é o Magrão que o Thales gosta muito, o Diego Renan e tal, mandou uns cinco ou seis titulares, eu acho que foi a hora da virada. E a hora da virada foi justamente contra o América. Eu não gosto de vitimismo, entendeu? Porque tem uns discursos assim, ao longo da minha vida como americano, assim, tem coisas que só acontecem com a América. E parece assim que essa questão da Ponte Preta foi o jogo antes do jogo do América e tal. Mas é uma zica do caceta, né, bicho? É É, foda, né? e essa rodada, apesar dos pesares, né, assim, dos principais resultados, né, foi o Atlético Goianiense que acabou ganhando e o Curitiba também, mas a gente teve situações assim, o Londrina empatou. Então, o Londrina empatando, o Guarani matematicamente já está fora do rebaixamento. Então, eles devem chegar essa próxima rodada mais relaxados, né, vamos dizer assim. Eu até vi uma porque eu gosto de ficar vendo como é que tá sendo as entrevistas dos jogadores para ver se vão vir empolgados ou não. Aí eu vi uma reportagem recente falando assim que teria uma briga agora entre Guarani e Ponte Preta para ver quem termina na frente, mas eu acho que é uma briga tão melancólica, né, de dois times que já não estão brigando para cair, que eu acho que não sei se condiz com a realidade. Eu não vi ninguém falando sobre isso, só um blog da que foi a imprensa mesmo que colocou. E Então, jogador não assim, se motiva com Guarani. essas coisas, não, só. De. É, Tipo, não tá exatamente. valendo nada, não tá valendo. Nem bicho, se bobear, tá valendo. Então. Ah, com certeza não. Isso Então, aí motiva o aí assim. torcedor, mas jogador não motiva com isso, não. E a gente tem agora o Sport empatou com Vila Nova. Então, tem essa questão da possibilidade de o Sport perdendo o jogo na quarta-feira. A gente fica dependendo só da gente para subir, né? Então, apesar da rodada não ter sido boa no, no, nos resultados mais importantes, nos resultados secundários acabou favorecendo um pouco. Então a gente tem que se apegar a essas coisas pro elenco empolgar também e ir para cima do Guarani e a gente ganhar lá, né? Não, isso aí é a condição, como eu falei, cara, toda a conta que nós estamos fazendo parte do princípio de que é duas vitórias, não tem, sabe, Sim. tem que ganhar as duas e aí ver o que que acontece. Eu vou te falar sinceramente, eu acho que se ganhar das duas, nós estamos dentro, sabe, por essa Eu questão também de acho. combinações e tal, e puta merda, você ficar fora de um G4 com 64 pontos. Cara, é muito raro isso acontecer na Série B. É muito raro Eu acho mesmo. também. Eu acho que a gente. O desafio nosso, para mim, maior é a gente ganhar as duas partidas. Eu acho que se a gente ganhar as duas partidas, a gente tá dentro. Algum resultado vai acontecer. Mas a gente ainda fica olhando, né? Daquela. Se a gente conseguir garantir que esse resultado aconteça, com certeza, acho que até o elenco se motiva mais, né? Sim, Eu com vou te certeza. falar, eu vou te falar, eu tô tomando minha última Heineken, não tenho nenhuma lata, nenhuma garrafa, acabou. É minha gota de Heineken que tá aqui agora. Mas eu acho que nem o americano mais otimista a gente está discutindo ou conversando sobre a situação do América, né? Ninguém acreditaria no início do campeonato, quando a gente estava lá na rabeira, a gente estava brigando para, cara, para essa vaga. Infelizmente, a gente estava discutindo outros 30 programas do Decadentes, porque o Sul-América vai cair para a Série C. A gente está conversando hoje duas rodadas que a gente está brigando para subir. Da Então, assim, cara. possibilidade de fazer conta. Então, assim, a gente tem que. A gente fica, isso pode gerar uma frustração muito grande, né? Isso que é foda. E nós, americanos, somos muito críticos e somos. A gente quer que sempre o time esteja na frente, blá, blá, blá, blá. Cara, tem chance, tem chance. Vamos acreditar. Toda pílula que eu coloco no Instagram, do Decadentes, no Twitter. Gente, vamos acreditar do primeiro ao último momento. Eu acho que essa vaga vai ser na última rodada. É o artigo que a gente colocou lá do teste para cardíaco. Vai ser assim, velho. Estilo América. O Jairão fala muito disso. Jairão sempre fala isso. É assim na tua América. Então, cara, então vamos acreditar. Vamos acreditar. Temos as limitações, fato, desde o início do campeonato. Esse jogo mostrou outras limitações e outras situações que eu acho que são. Que a gente evoluiu, né? Cara, o lado esquerdo da América, eu quase infartei sexta-feira. Vamos discutir. A gente está conversando assim, mas eu acho que eu entrei depois da discussão de vocês. Mas eu acho que o lado esquerdo da América com a saída do João Paulo, cara, preocupante. Nós nem falamos do jogo, você acredita? Deixa eu ler uns comentários pra gente comentar mais do jogo. O Marcos Grassi, boa noite, Letos. Vocês acham que está na hora de abrir o cofre e mandar a mala branca pros adversários dos times do G4? Podemos voltar daqui a pouquinho nesse assunto, hein? O Glauco Valério, salve decadênticos, na escuta e vamos cornetar. A Alícia Gomes, salve, salve, coelhada Deca Polar, ou bipolar reverso, como diz o Glauco. É, nós tivemos uma nota triste, né, no jogo. A Alícia lembrou, e alguém conheceu o senhor Valdir de Oliveira, de 77 anos, que não resistiu às emoções do Coelhão e faleceu na Independência? Na sexta, Deus o tem, força para a família dele. É o que a gente também deseja, viu, pessoal? Se tem alguém que conhece aí da família dele, que está ouvindo a gente só tem a dizer que nós passamos nossa força para ele. Nós também tememos que isso aconteça um dia conosco. Marcão escreveu um texto sensacional aí, falando sobre essa relação aí do sofrimento, né, com o coração da gente, né? E é pesado. Ô Jairão, assim, eu tenho uma relação, assim, eu trabalho na indústria farmacêutica e lido com urgência e emergência, eu fico efetivamente trabalhando em pronto-socorro e tal. Eu acho que a torcida do América, eu estava conversando com minha esposa até na sexta-feira, e aí, no seu, eu acho, o Iago Bering falou assim, putz, quando eu escrevi o artigo, assim, ah, cara, você vai matar, entre aspas, né, no bom sentido, 30% da torcida do América, a gente sabe que os riscos não dependem só da idade, né? Assim, enfim. E aí eu acho que a torcida do América é tão legal, assim, minha esposa fala assim, não, olha lá, o senhorzinho, eu vi um senhorzinho de bengala entrando no estádio do América, eu acho muito bacana, a gente não vê em torcida nenhuma do Brasil, eu ouso dizer, em relação ao Brasil. É, as pessoas que participam são pessoas com deficiência física, que vão no jogo, senhores de idade, você vê a familhinha junto, isso é muito legal, eu não vejo em torcida nenhuma do Brasil essa participação. Cara, e aí eu vou falar um negócio, eu acordei, meu pai é escritor, algumas pessoas sabem disso, eu acordei e falei, putz, vou falar dessa questão do lado cardíaco, desse sofrimento nosso, e tudo acontece, a Olenka, que é nosso ouvinte, falou isso. Cara, a gente tem que se cuidar, infelizmente, rezo pela família do mais um americano e tal, mas essa emoção nossa é muito forte, né, cara? Nós americanos temos um lado afetivo, acho que esse lado familiar do América, eu tô há um ano e meio no Decadentes, o Jairon tá mais tempo, né, mais envolvido com Decadentes, mas aí eu vou puxar pro meu lado, tá, galera? O Decadentes tem me proporcionado contatos com pessoas que eu não conhecia, que é muito legal, e eu acho que nenhuma torcida de Minas Gerais, não vou falar do Brasil, porque eu não conheço, esse contato é muito legal. Então, assim, meus pêsames para a família do torcedor que faleceu, mas esse contato que a gente tem, ninguém tem, cara, ninguém tem, né? Assim, eu tô muito feliz por fazer parte do Decadentes, divulgar a chancela do América, a gente divulgar o Decadentes, isso é do caralho, assim, todo lugar que eu vou, tem alguém falando, você é o Marcão do Castelo e tal, cara, isso é muito legal, a gente vê gente brigando nos estádios, questão de racismo, não vou alongar nisso, enfim, meus pêsames para a família, mas a família americana está do lado de vocês aí, pode contar com a gente. Com certeza. O José Alves Aguiar dando boa noite. O Chacal Tropa Metal, boa noite, acho também que vai ser definido na última rodada. E Alencarzinho, Alencada Silveira Júnior, mandando aí um abraço amigo pra turma aí. Alencar, bora mandar umas malas brancas aí pra Pelotas, pra Campinas, lá em Monte Preta, aproveitar que ele tá ouvindo aí. Alencar, mandar um dinheirinho pros times aí, ó. Alencar, se quiser mandar aqui pra casa também, o condomínio tá vencido. Não, senhor, entre mandar para você e mandar pros times, manda pros times. Problema seu, se você entrar no SPC, eu não tô nem preocupado com a América na Série A. Você é meu amigo, mas primeiro time. Tá bom. Um mês de condomínio vencido não vai ter problema. Alencar, bala branca. Pessoal, e o Marcão levantou aí. E o Sávio, hein? O que vocês acharam aí na ausência do João Paulo aí? O que vocês acharam aqui? Como é que ficou a nossa lateral? O Sávio, pra mim, é de pouquíssima confiança, viu? Toda bola que vai dele ali é sofrimento. Cara, a gente tem que voltar o João Paulo. Ô, Lucas, desculpe te interromper mais uma vez, minha célebre frase que já tá sendo o Guinness Book. Cara, o primeiro tempo, eu acho que eu não, Eu não sei se é porque eu estava numa posição estrategicamente pouco privilegiada, aí eu não consegui ver as limitações do Sávio. Mas o segundo tempo, como eu estava bem encostado lá na parede, lá do Independência, cara, além do Sávio ter sido muito fraco, o Ricardo Silva sofreu, sofreu. Eu Sim, até sim. assim. A bola Porque chegava eu. inteira para ele, a bola chegava inteira para o Ricardo Silva. Ele não quebrava a Exatamente. bola. Exatamente. E aí, como ele é muito grande, né, o Ricardo Silva, e eu não vou querer exigir dele uma velocidade para repor essa bola, para tirar essa bola, cara, se eles quisessem, a gente ia tomar um Vitória tivesse mais explorado, a gente toma mais coco, porque assim, o Ricardo Silva vinha corrido, não ganhava, e eu não sei, aí desculpe a minha ignorância, tá, galera? Qual volante poderia recompor aquele lado? Mas assim, o Sávio não conseguia acompanhar, aí viu o Ricardo Silva na correria dele, não, tanto que o gol deles foi assim, cara. E a gente era para ter, não sei, o que que vocês acham? Assim, qual o volante naquela posição poderia recompor aquele lado esquerdo do América? O problema é que, por exemplo, quem entrou no lugar dele foi o Giovani, né? Entre o Giovani e Sávio, eu prefiro o Sávio. Tá, Então. mas é o seguinte, o Giovani não tinha entrado, eu tô falando questão assim, do É. volante. Aí tinha o Maranhão, o Zé Ricardo e o Juninho. O Juninho para mim foi monstro. O Juninho. Não, o Zé ficou muito no meio. O Zé não É. consegue cobrir a lateral, não. Não, e sem contar que ali eles vão jogar com até o Maranhão poderia ser um caso de arriscar ali, porque o Maranhão é canhoto, né? Tanto pro Juninho quanto pro Flávio, pro Zé, como eles são destros, vão ficar meio capenga ali pela lateral esquerda. Fazer lateral já não é. A marcação do lateral é diferente do que o volante tem que cobrir. É, então não é tão fácil assim improvisar, né, um volante lateral. Ainda mais improvisar do lado que é o lado errado deles, não, o lado do pé fraco, né? Acho que ia ser ruim, assim. Acho que tipo assim, eles iam ceder mais e ceder espaços também, acabar não fazendo tanta diferença, assim. Ou acabar desarmando uma outra bola a mais, mas eu acabar falhando também, às vezes, em recomposição, então não ia ser o diferente. Falta da fase é o João Paulo, que por mais que também não seja lá grandes coisas defensivamente falando, produzir, tava fazendo melhor, né? Produzir um pouco melhor. Então, mas eu fico pensando que é o seguinte, o Sávio, para mim, ele tem uma vantagem que o cruzamento dele eu acho bom. Só que o seguinte, eles têm que bater, têm que conversar ali, que não dá para subir Juninho, Maranhão e Sávio. Não dá para subir os três de uma vez. Um dos Então, três esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o porque problema. o Zé de primeiro volante ali, ele fica mais pro meio, ele não vai conseguir cobrir a lateral. Então, um dos três tem. Quando o Sávio sobe, um dos dois, ou o Juninho ou o Maranhão tem que ficar. Não tem? Não, agora, ou o Juninho ou o Flávio, né? Se entrar o Flávio, né? Ô, Jairão, você falou um ponto principal. É o seguinte, a gente mete o cacete no Sávio. Mas quem vai cobrir o Sávio? Eu senti essa figura para cobrir o Sávio, cara. Então, assim, é fácil a gente meter o cacete que ele tem as limitações técnicas dele, que é fato, mas quem era o cara para cobrir o Sávio? É, Ninguém cobria, aí ficava. você vê que o Diego Ferreira, por Quem? exemplo, o Diego Ferreira bem comportado de lateral, tá até rendendo. Assim, melhor que o Leandro Silva, eu acho que sem sombra de dúvida, Não. Com né? certeza, com certeza. Mas o lado esquerdo, eu me questiono quem era o cara do lado esquerdo para cobrir o Sávio. Então, assim, Sim, eu né? meti, eu xinguei o Sávio o tempo todo no segundo tempo, e o Ricardo Silva correndo desesperado. Nenhuma bola o Ricardo Silva conseguia repor a subida do Sávio. Qual é o volante para cobrir o Sávio no segundo, pelo menos no segundo tempo, que foi a limitação que eu senti? Cara, eu não sei. Seria o Maranhão no É, então desplegado seria o também, o Maranhão. Maranhão. E aí teve gente que elogiou o Maranhão. Para mim, o Maranhão eu achei fraco, entendeu? Assim, nessa partida, ele até. O Maranhão, até então, ele tinha partidas com uma quantidade maior de desarme quando o Zé Ricardo não jogava, né? Aí ele ficava mais fixo e o Flávio saiu um pouco mais, assim. É, e aí o Maranhão tinha. Como o Flávio não desarma tanto, o Maranhão tinha um número maior de desarmes. nessa partida, o Maranhão até teve uma quantidade. Ele desarmou mesmo tanto que o Zé Ricardo, por exemplo. Então ele teve uma quantidade boa de desarmes. Entretanto, ele não são. É mais, são mais centrais. Foram os desarmes mais centrais. Ele realmente não cobre tanto. O Mateuzinho é que cobriu bastante, né? O Mateuzinho, esse jogo, também teve três desarmes ali. Então, o Saf teve. Acho que o Saf teve nenhum. Então, o Mateuzinho ajuda, mas ele não cobre, porque ele recompõe só. Seria tanto o Maranhão ou outro volante. Se tiver mais. O Saf teve zero desarmes mesmo na partida ontem. Um lateral ter zero desarmes é preocupante. O Saf foi lixo. Ou até você. Como eu posso dizer o termo? Mas eu acho que no primeiro tempo ele foi até razoável, mas no segundo tempo, cara, o América teve, ele levou um gol e poderia ter levado mais pelo Sávio e pela cobertura do Sávio, que aí eu tava xingando, até mandei áudios, cara, todo mundo xingando o Sávio, cara, ele foi fraco e ninguém cobriu o Sávio, acho que o lado esquerdo do América merecia o Colatina geral, não era só o Sávio. Acho que todo o lado esquerdo. Ele até colocou aí pra gente, o Sávio estava no mano a mano sempre. E eu concordo, porque o Vitória, ele começou a jogar em cima dele também, porque viu que a teta tava era ali, né? Viu que o caminho era aquele ali, né? E eles tinham. O atacante dele estava lá pela beirada, acho que é o Wesley que jogou lá, né? Ele tava liso ali. Ele, quando viu que dava, ele começou a partir todas ali, né? Aí começou a ficar ruim, né? Pro Sávio. O jogo. Pois é, então a gente está falando disso de defesa, de quem cobre o Sávio também, mas aí a gente tem que se perguntar, é pro Sávio subir o tanto que ele está subindo? Se ele está subindo o tanto que ele está subindo, o que o ataque está fazendo? Eu tô só botando um questionamento, porque em teoria o lateral, ele sobe na boa, ele não pode subir sempre, né? Ele tem que subir na boa. Então, nós temos que se perguntar como é que faz nesse caso, né? Não, eu concordo com você, é o seguinte, quando a dobra do lado direito funcionava, entre aspas, com o Leandro Silva e o Diego Ferreira, esse lado direito do América, com todas as limitações que eram pertinentes, era uma válvula de escape para o ataque do América, beleza? Sim. Com o Mateuzinho, eu não sei, cara, eu acho que o Sávio, alguém... Tem alguma coisa errada ali, o Sávio, ele não sabe cruzar, ele sobe e não recompõe a defesa na mesma velocidade que deveria voltar, e nesse jogo especificamente contra o Vitória, ele subia muito e os volantes não cobriam, cara. E aí o Ricardo Silva, por vários momentos, que é um cara que tem um vigor físico bacana, mas ele perdia todas as jogadas. Entendeu? Assim, o gol do Vitória foi em cima, foi numa velocidade que ele não conseguiu repor, cara. E aí eu falei assim, será que os volantes são eficientes nessa recomposição? Por isso que eu tô questionando vocês, porque assim, eu tava num canto estratégico do estádio, quem era o cara que tinha que dar um suporte pro Sávio? Aí o Deleucas falou que é o Maranhão, né, Deleucas? Bom, em teoria teria que ser, né? É. E ele foi eficaz, porque teve gente que falou assim, não, o Maranhão jogou pra caramba. Eu, na minha opinião, achei que o Maranhão não jogou nada. Mas a gente fica naquela dúvida, assim, será que eu tô sendo chato com o Maranhão? É por isso que eu tô jogando a bola pra vocês. O Maranhão foi eficaz? Eu acho que ele foi eficaz em alguns quesitos. Assim, porque, comparando, se você perguntasse se eu acho que o Maranhão jogou o suficiente pra se fazer, assim, se provar como... um cara que vai fazer falta ou um titular absoluto, eu acho que não. Se fala que ele foi efetivo, aí eu falo, bom, na parte de recomposição defensiva, não, ele não conseguiu dar tanto o suporte pro Sávio quanto é dado ao Diego Ferreira, por exemplo. O Juninho é um que ajuda a recompor ali pela direita, muitas vezes, além do Azevedo, que volta bastante também, como o Matheusinho até tem voltado. Agora, ele realmente conseguiu, para pressionar o adversário lá em cima, ele funcionou, ele é um cara que tem disposição, ele sobe, ainda que ele entraremos na mesma questão, igual a gente fala do Juninho. Juninho, nessa vez, fez um gol. Ele perde muitos gols, muitas vezes, porque não é a dele finalizar. O Maranhão teve uma chance cara a cara com o goleiro, que ele chutou em cima do goleiro, né, ao invés de eu mandar para o centro da área, ou uma finalização um pouco de maior qualidade ali também, que podia ter já ajudado a gente no primeiro tempo. Mas ele chegou, ele está conseguindo participar das jogadas ofensivas, que é uma coisa que ele não participava antes. Então, ele melhorou com o que ele era antes, bastante. Antes ele não conseguia chegar para finalizar, quando finalizar, dar um chute torto para cima. Então, agora ele tem conseguido participar das jogadas ofensivas do América. Então, isso é um sinal que ele tem sido mais produtivo, mais efetivo do que ele era antes. Ele foi 100% efetivo? Bom, ele poderia ter marcado um gol, não marcou, mas ele com o chute de fora da área, pelo menos ele tem acertado o gol, então ele criou um certo perigo, porque o gramado molhado e o goleiro do Vitória não é lá grandes coisas, né? Então ajudou também a criar um certo perigo ali. Mas defensivamente falando, né, não é exatamente o que foi tão efetivo. Então eu jogo mais ou menos no meio a meio. Ele melhorou bastante, ele foi efetivo em certos aspectos, mas não foi efetivo no papel completo, seria assim. Não, eu tô te perguntando, Odeleucas, porque assim, como a gente tem um preconceito, entre aspas, em relação ao Maranhão, a gente sempre acha que o cara ele tem uma limitação técnica, isso é fato. E eu achei que esse lado esquerdo do América, alguém tinha que recompor de uma forma mais efetiva. E como o Sávio, assim, eu xinguei, é engraçado, né, cara? Eu tava na parede, né? Lá no fundão do lado direito, lá do Independência. E assim, não é crítica, cara. Cara, a torcida do América tem um perfil, né? Tinha duas pessoas conversando sobre outras coisas que não tinha nada a ver com a América atrás de mim, um casalzinho conversando do meu lado esquerdo. Na hora que saiu o gol do Vitória, eu chutei a cadeira, surtei e tal. Aí eu até mandei um áudio pra galera aí atrás, que o pessoal tava xingando, você tá e tal. E até mandei pro Felipe Deleu, que você sentiu o ambiente da torcida do América, né? Que era coisa para te contaminar. Mas, voltando ao assunto, esse lado esquerdo, eu falei assim, quem que poderia cobrir? Porque em vários momentos, no segundo tempo, a gente sofreu um sufoco, cara. A gente não precisava sofrer, entendeu? Aí o Ricardo Silva correndo desesperado, que ele tem 2 metros de altura, e ele é um bom jogador. Eu falei assim, cadê o volante? Quem que poderia recompor esse lado esquerdo? Eu não sabia. Por isso que eu tô te perguntando, entendeu? E aí você me respondeu, é o Maranhão. Que aí muita gente elogiou o Maranhão. Do Marcelo Calçolari pergunta: se o Maranhão não jogar nas próximas rodadas, vai fazer muita falta. Você concorda, Marcão? Cara, eu não acho que ele vai fazer falta. A questão é assim: o questionamento é que o Maranhão tem um vigor físico, que a gente acha que o Maranhão tem 30 anos de idade e tal. O Maranhão acho que tem 23. É muita. Como é que é? Você fala de. É muita. Roda muita corrida de negócio de terra e tal, não sei o quê. Muito Montes Claros, né? Muito Montes Claros e tal. O Maranhão tem 23 anos, ele é jovem. Ele tem um vigor físico grande. Só que tecnicamente ele é limitado. Eu acho que o caso do Flávio, que é um cara. O Flávio acho que tem uma vantagem grande, cara. Ele é leve, ele sofre faltas fáceis, não sei se você já percebeu isso em jogos do América, quando ele entra, ele sofre falta, sempre gera algum perigo de gol pro adversário. Mas eu não sei se o Flávio aguenta a intensidade de jogo que o Maranhão aguenta. Por mais limitado fisicamente ou tecnicamente que o Maranhão tenha, eu não sei, cara. Eu acho que o Maranhão, um primeiro tempo, ele seguraria a onda, mas eu não sei, cara. Se o Flávio 90 minutos ele vai segurar a onda. Não sei se vocês acham a mesma coisa. O Flávio tem vontade. Ele é mais atacante, entre aspas, do que o Maranhão. Mas eu não sei se ele aguenta a intensidade do jogo. Vai entrar o Giovani, só. Vai entrar Flávio, não. Caceta! Se jogar o Giovani, aí eu posso falar que... Aí eu vou embora. Aí eu vou embora. Aí eu vou pra Gibraltar. Será muito bem-vindo aqui. Se jogar o Flávio, eu acredito que ele não vai fazer tanta falta assim. E eu acho até que a gente pode se surpreender, porque são jogadores diferentes. Eu acho que o Flávio, na chegada ofensiva, ele vai ter um pouco mais a produzir. Não sei se quero ver como vai ser, seria, né, se jogar com o Flávio ali no lugar do Maranhão, como tem sido nesses últimos jogos pós-substituições. É, não sei se ele vai fazer isso. Se fizer, acredito que ele só vai falar que ele fez falta se o Flávio for uma, tipo assim, se tornar uma tremenda decepção para esses jogos, se jogar abaixo. Guarani, o que que deu, oh, Deleucas? O que que deu o último jogo do Guarani? Quanto que deu aí? Você que é o... Não, tô te perguntando, porque se o Guarani... 1-0 contra o Operário. O Guarani já tá fora do rebaixamento. Ah, bicho. Ah então, não, bicho, o Flávio vai encarar fácil. Mas tem um... Não, cara, então... Posso fazer uma inserção aqui de um detalhe que eu observei também? É uma combinação muito grande de resultado, mas que se acontecer também é importante para a última rodada. Eu me atentei aqui que o Vitória não se livrou completamente do rebaixamento ainda. Se nessa Ah, rodada agora. teve alguém que comentou isso, viu? É, você se atentou ou não? Teve um comentário bacana aqui. Deixa eu ver. Quer ver? Se o Henrique Lagoeiro. Vitória precisa de um ponto para se livrar. Só que, então, terça-feira agora eles jogam fora contra o Operário. Operário em casa tem feito um bom papel, né? Vai ser o último jogo diante da torcida no ano do Operário, né? Que é um time que subiu agora e trouxe bons públicos, né? Então, o Operário ganhando. E a gente tendo um resultado aí positivo, só que são três, né? Isso que é o problema. De Londrina, que ainda não se livrou, pega o São Bento praticamente rebaixado. O Oeste, que vai jogar contra o Vila Nova de Goiás, e o Figueirense, que tá brigando ainda para sair, o Vitória chega no último jogo com chance de rebaixamento, precisando só do empate. E quem que é o adversário do Vitória na última rodada? Atlético Goianiense. Não, Curitiba. Ah, é Curitiba, verdade. Então, se o Vitória chegar na última rodada precisando de um empate, é tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente precisa, na verdade. Ah, é muito Ainda time tem pra esse torcer, ponto. você tá doido. É. Ah, mas é em 2008, Jair. Você que é um americano um pouco mais antigo. E quantos times tinha que torcer em Ah, é, 2008? ué. Pior que era. Chance E tem quase outro. zero. E só um ativo de curiosidade. Você que é um americano muito mais antigo, realmente. Não, falei Tá muito fora, não. Falei mais antigo. Mais antigo. Só um. A título de curiosidade, eu peguei aqui as séries B desde 2009. Somente em 3, 64 pontos não foi o suficiente. Foi na Série B de 2015, que a gente subiu em quarto com 65. Na Série B de 2012, que foi altíssimo, até bem fora da curva. 71, o quinto colocado com 71 não subiu. E 2009, que foi 65 também. Então foi só nessas três edições que 64 pontos não foi suficiente. É, rapaz. Tá doido, viu? Não, é muita gente pra torcer. Eu vou estar trabalhando. Vocês vão me atualizando pelo grupão aí, viu, Não, gente? mas é um dia de cada vez, ó. Terça, o jogo do Vitória na terça, entendeu? A gente vai ter cada dia na semana tem uma emoção diferente. Então a gente já começa na terça torcendo pro Operário. Quarta torcendo pro Nova de Goiás. Cara, essa é foda, né? Quinta-feira, São Bento e Brasil de Pelotas. E na sexta-feira, Figueirense e América. Então a gente já tem a semana inteira de futebol aí para acompanhar. Quem gosta de Série B vai ter uma overdose de Série B essa semana. A gente tem que convocar muito pai de santo para contra esse time todo, bicho. Mas enfim. Pai de Santo usa branco, porque se usar, eu na verdade prefiro rezar para mala branca. A diretoria mandar uns dinheiro para esse time aí. Não, cara, assim, eu acho que assim, a gente tem que acreditar primeiro e torcer para o nosso time, para o América, ganhar as duas partidas. É, ponto. Se o América ganhar as duas partidas, cara, aí os outros a gente joga os búzios aí, vê o que que vai dar. Mas, e aí a gente não pode também remoer passado, ah, o Felipe Azevedo perdeu um pênalti, aí o pênalti do Paraná no primeiro turno, que não foi marcado, cara. Cara, é futebol. É triste? É revoltante? É o teste para cardíaco? É. Vamos ganhar as duas partidas. Vamos ganhar as duas partidas. Vamos cumprir o nosso papel. Se o Cumprir o América. nosso papel. Se rolar os outros resultados e o América não subir, o que vai rolar de onda de vou cancelar meu onda verde, acho que Ah, vai é, ser ué. O Onda Verde vai ficar com menos 300. Eu, às vezes, eu acho que, eu fico pensando que tem nego que eu acho que faz o Onda Verde só para ter o prazer de vai cancelar o Onda Verde quando o time perde. Só pode. Se o tanto de gente que fala que vai cancelar de fato fosse o Onda Verde, a gente tinha uns 5 mil sócios no mínimo. E se todo mundo cancelasse, a gente tinha menos 5 mil sócios. Tava um número negativo. O Henrique Lagoeiro, gente, está aqui falando, ó. E o Felipe Azevedo? Merece titularidade nessa reta final? Ô Felipe, você tá caladinho, o que você acha? O Azevedo, merecer. Pensou ele demais. Tá, ele não demais. Tá merecendo. Ficou um silêncio, né? Você assim, viu? Que ele tá sendo votado pra Colatina nos últimos jogos todos. Eu ainda tô com ele engasgado por conta do jogo contra a Ponte Preta. Assim, o que o Marcão fala, não pode ficar remoendo, pode. Pode ficar remoendo, pode cobrar, pode até, no caso do jogo do São Bento, mandar para aquele lugar lá depois do jogo, se não der certo. Infernizar, porque o que ele fez naquele jogo especificamente não se faz, né? Ele realmente não tem se justificado. Entretanto, os que podem jogar ali no lugar dele, o França também não tem se justificado. O Ademir, ó, o último jogo que ele entrou, viu que ele tá realmente fora de ritmo. Então também não é um cara que justifica. E eu prefiro ter o Azevedo ali do que fazer aquela dobrada Leandro Silva e Diego Ferreira. Porque não é nada, nesse último jogo, o Felipe Azevedo foi mal, mas ele obrigou o goleiro do Vitória a fazer algumas defesas. Então ele é um cara ali que consegue, assim, se quando ele pega a bola, vai ter alguém tentando bloquear o chute dele. Alguém vai isso acontece. Quando você puxa o marcador bloquear, você abre um espaço para um passe para alguém e tudo. Então, tipo, você pode, ele é um cara que vai atrair alguma marcação, então pode ainda levar alguma jogada de perigo, seja por finalização ou por passe. Então, eu acredito que ele ainda pode ser útil. Tá difícil acreditar nessa que ele volte, né, a jogar como jogava antes. Acredito até que nesse último jogo foi o melhor jogo dele. Se for pensar desde que o Ortiz voltou, tipo assim, que ele voltou contra a Ponte e foi fazendo, teve a sequência. Esse jogo contra o Vitória, pra mim, foi até o que ele foi um pouco melhor, não foi tão. Não foi um pouco melhor do que os outros, ainda que não tenha sido efetivo. Eu acho que ele deve jogar muito, porque pra ali não tem opção. Por exemplo, o Bilu tá fora dos planos, uma outra opção seria o Giovani, esse aí eu prefiro o Azevedo. Ademir e França não estão se justificando, então acredito que é ele. Vai ser ele, e aí no final do ano tenta, assim, ver se repensa se vale a pena arriscar com ele, às vezes se o custo dele é alto, ver se compensa manter, se não compensa. Não, nós renovamos com ele. Mas às vezes, assim, renovou, mas a gente sabe, né? Tipo, se a gente fala, você não vai jogar ano que vem, procura um time, a gente recém, tipo assim, ele. Agora eu quero ver quem que vai ser o time que vai querer. Em teoria funciona, mas enfim. Tem sempre um doido, né? Mas, ô Felipe, concorda em número, gênero e grau o comentário que você faz em relação ao Felipe Azevedo. Desde o início do campeonato, desde que ele entrou no América, para ser bem sincero, eu sempre achei ele um cara extremamente inteligente, fora da média e um bom finalizador. Mas depois que ele entrou na zica fisicamente, vamos dizer assim, falando, ele caiu muito. E ele perdeu a confiança. Eu acho que o físico dele tá fazendo muita falta. Então, e aí, cara, ele deu um decréscimo e aí impactou no lado técnico dele. Porra, eu não sei, eu era goleiro, né, quando eu era jogador de futebol de salão. Então, assim, eu acho que ele perdeu a confiança também. E a sequência de finalizações equivocadas dele, que foram decisivas. Aí vem pênalti naquele próprio jogo contra a Ponte Preta. Ele perdeu pênalti, logo depois ele perdeu um gol cara a cara. Aí não vou lembrar que eu tomei tonto, mas ele perdeu uma sequência de gols assim, cara a cara, que ele não perde. Ele é um bom finalizador. Tecnicamente falando, ele é um bom finalizador. E ele perdeu isso, cara. Então assim, quando o Jairo te pergunta, o Felipe Azevedo deve ser mantido? Deve, porque a gente não tem opções. Nós não temos opções... tem tido sequência ao longo do campeonato. Bilu, a gente foi ouvir falar do Bilu há 3 rodadas atrás, concorda comigo? Os jogadores que a gente via jogando com constância Era o Neto Berola que machucou, que eu acho que a gente teve a perda. Os 20 minutos que o Berola sempre entrava nos jogos faziam diferença. O Bilu, a gente ficou séculos sem ouvir do Bilu. O Jussan. Jussan, não, como é que chama? O centroavante? Como é que chama aqui o centroavante? Belu. Jabulani lá, o Belusso. Cara, eu fico acompanhando o Instagram do. Eu fico acompanhando o Instagram do Belusso. Ele tá no Outback do Del Rey. Cara, a gente não tem opção. Aí entra o Giovani. Desgrilo. Giovani entra de lateral esquerdo, meia, centroavante. Então tem que ser o Azevedo, mesmo porque eu acho que ele é qualificado. Falta ao Azevedo, cara, não sei, é uma confiança, não sei, ele tá uma zica do caceta. Mas tem que ser ele. Tem que ser ele, na minha opinião, tá, moçada? É, pessoal, vamos pro bala? Bora. Bora. Bom, votação bala da galera. Bala da galera, assim, mas foi uma lavada. Foi eleito aí, ó, com 82% dos votos, Juninho. Muito em função, acredito, do gol do alívio, né? Seguido por Lucas Cal com 8% e Mateuzinho e Zé Ricardo, cada um dividindo 5%. É, Felipe, seu voto? Eu voto no Juninho, essa aí sem dúvida. Para mim ele correu bastante, ajudou a criar, teve muito a participação ofensiva boa em mais de uma finalização e marcou o gol da vitória, né? O gol do alívio. Isso aí. Marcão, seu voto. Cara, monstro, monstro, monstro, monstro, monstro. Juninho detonou o jogo, cara. Para mim não tem como votar numa pessoa que não seja Juninho. Para mim foi monstro, voto nele. É, ele foi brincadeira mesmo. E você, Lucas, vai votar no Juninho também? Juninho é, talvez, de tudo que foi a temporada, talvez ele seja o bala da temporada, né? Como é que pode um cara jogar, assim, ele tem a deficiência técnica dele, não é um exímio volante nem nada, mas ele tem uma regularidade impressionante, assim, de consistência, tanto fisicamente quanto de entrega, né? Então, tá muito bem. É, eu vou também votar no Juninho, mas antes vou fazer uma lembrança do Mateuzinho. Mateuzinho jogou muito bem também, gostei bastante do futebol. Tá jogando um futebol mais alegre do que cachorro com dois rabos. Então, assim. Essa fera aí, bicho. Então tem que fazer uma menção ao Mateuzinho. Mas Juninho não teve jeito, fez o gol da vitória, tá no campo inteiro, no tempo que ele leva para correr. De um lado para o outro. O Azevedo não conseguiu nem pensar para onde que vai correr ainda, nem o Sávio. O Juninho já tá lá na defesa já. Já rezou três Pai Nosso e os caras estão lá ainda pensando como é que faz para voltar ainda. Então não tem jeito. Verdade. Nessa menção honrosa ao Mateuzinho, vale o destaque que esse jogo ele criou 8 oportunidades de gol. Ele deu 8 assistências para finalizações. Além de ter conseguido, foi o único jogador do nosso time que driblou. Ele teve 5 dribles no jogo, errou 2, né, tipo assim, teve 7 no total, né? 5 certos e 2 errados. Além de ter, bom, além de ter a nossa peça de mais perigo ofensivo nessa partida, né? Então, esse Não, mas realmente. eu acho assim, Ele tem jogado, eu acho ele que eu já. elevou Não, ele Desculpa, elevou mas. o jogo dele ao nível que a gente esperava. Se aquele jogador arisco, que dribla, que cria chance de gol, o que a gente pedia para ele fazer e que ele não vinha fazendo no início do ano era isso, e ele hoje tá tentando decidir. Ele tá sendo a nossa peça de maior perigo ofensivo. Não, Isso aí. se eu tô com dois. Se eu tô com. Ô, Jair, desculpa, mas Não, não, ó, pode falar, acelera pode minha falar. frase. Não, eu acho que. Não, acho que são. Esses dois jogadores evoluíram de tal forma. O Mateuzinho, que a gente sempre criticou, e a gente tinha razão para criticar o Mateuzinho, ele evoluiu muito, muito. Principalmente na metade da segunda metade do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ele é a válvula de escape hoje do ataque do América, é o Mateuzinho. Isso é ponto. Mas o Juninho, cara, eu ouso dizer, a gente fala que a gente é o Kanté, né? Do time do América, mas é um jogador que, por mais limitações técnicas que ele tem, é um jogador completo, cara. Ele tá na defesa, ele desarma, tá no meio de campo, ele tá armando, e ele tá no ataque fazendo gol, cara. E é um cara vibrante, participativo, tem identidade com a América. Então, cara, é diferente, né? É diferente. Quando a gente vê muito jogador que vem aqui para ganhar um dinheirinho dele embora, a gente vê que o Juninho é um cara que ele tem identidade com a América. A gente sempre fala isso, os jogadores que são participativos, que jogam, que põem a canela na frente, e o Juninho tem identidade. Então, assim, não, esse jogo especificamente, cara, ele foi acima da média. Não tem como não votar no Juninho, apesar de achar que o Mateuzinho, nos últimos jogos, o Mateuzinho é a principal válvula de escape do ataque do América. O Mateuzinho ainda tem feito gols, né? Que é uma coisa que a gente tem questionado há um bom tempo atrás. Mas enfim, é isso aí. Só queria fazer esse adendo. Vamos pro Colatina então. Colatina da galera. Também tivemos uma vitória aí por maioria. Eleito com 58%, Felipe Azevedo. Seguido pelo Sávio com 27%. Diego Ferreira com 12%. Maranhão com 3%. O pessoal realmente não concordou muito com o Maranhão, não, viu, Marcão? Votação dele para Colatina foi baixa. É, tá Vamos vendo? começar com você. Qual que é o seu Colatina? Ah, bicho, eu vou votar no Sávio, cara. Não tem jeito de não votar no Sávio. O primeiro tempo dele, eu acho que até. Ah, ele conseguiu segurar a onda, mas o segundo tempo foi uma desgraça. Eu não gosto de usar essa palavra. Detesto essa palavra desgraça. Desculpa, viu, Sávio? Cara, mas foi muito ruim. Ele comprometeu o resultado da partida como um todo. Ricardo Silva ficou sobrecarregado e a volância não segurou a onda por conta do Sávio. Ele subia, não conseguia voltar. Enfim, eu acho que o Sávio merece o meu voto, apesar que as outras opções também são salvas de voto também, mas eu vou votar no Sávio. Tá certo, Sávio. E você, Lucas, seu voto? Eu entendo o voto no Sávio, eu acho que realmente ele foi muito mal, só que bem como o Sávio tá fazendo uma. Tá conseguindo manter um padrão no sentido que a gente sabia que ia sentir muita falta do João Paulo, que é nas assistências. Então, de novo, a gente teve um gol com a cobrança de falta de uma bola parada do Sávio, né? Então, eu acho que por mais que ele tenha comprometido em vários aspectos, eu acho que o primeiro gol saiu de uma jogada dele. Então, não vou conseguir votar no Colatino para ele por conta disso. Então, vou de Felipe Azevedo também para acompanhar a galera. Tá certo. Eu também vou no Felipe Azevedo. Eu tô vendo que ele tá tentando jogar, mas falta físico para ele. Ele tá tomando umas decisões muito erradas. Quando é para bater pro gol, ele cruza. Quando é para cruzar, ele bate pro gol. Então, assim, contudo, eu vejo ele tentando, mas o resultado não tem sido bom, não. Então, o meu voto vai para ele também. E você, Felipe? Eu voto no Azevedo, mas porque, assim, o Sávio fez a gente passar raiva, mas pelo menos criou aquela chance de gol, né? Ajudou a subir o placar, né? No 1 ali. O Azevedo, embora ele tenha tentado, ele ainda não tem produzido. Eu acho que ele tem deixado muito a desejar. E nós só temos, tipo assim, não, e ter um a menos ali no ataque não ajuda muito, né? Então, acho que eu vou de Azevedo ali, porque eu acho que ele, assim, ele também fez a gente passar raiva igual com essas decisões erradas que ele tem tomado. É porque você não estava no jogo, Felipe. Na próxima vez você está aqui para você sofrer o que eu sofri, seu nojento. Ele sofre pela TV também, mano. Não, você está doido. Vai encarar o Sávio ali. Eu acompanhando o Sávio, ele tomando um olé. Meu Deus. Mas enfim, eu vou respeitar a opinião de vocês. Então ganhou aquele abraço carinhoso, amável do Thales Maciel. Juninho, nosso Kanté, diz que ele não gosta de ser chamado de Kanté, não. Então, nós vamos passar a chamar o Kanté de Juninho, fechado? Que Fechou então, fechou. aí fica funcionando. E ganha aquele abraço do senhor Alisson Fernandes, o nosso amigo Felipe Azevedo, viu? Felipe Azevedo, se a fase tá ruim, se a asa tá negra, quando ganhar aquele abraço do nosso amigo Alisson, você tá ferrado, meu filho. Nem grama do nascido onde ele passou lá no CT, Aí pra eu você ter uma ideia. contrato entendidos em 32 horas. Você tá doido. Nunca se viu um negócio desse. Aproveitar para falar que nós estamos no canal MW Futebol, pessoal. O Decadente está passando lá dentro da programação do pessoal do MW Futebol, levando o nome do América aí um pouquinho mais para frente, não é mesmo, Lucas? É isso aí, a gente teve vai passar a fazer parte da programação deles, né? Eles lá têm programas de times do Brasil inteiro, falam sobre tática, uma abordagem um pouco diferente da nossa, mas vale a pena conferir o conteúdo deles e com certeza vai ter gente deles que vão consumir nosso conteúdo também. Legal. Importante é botar o América aí onde a gente puder, falar de América e colocar todo espaço que a gente puder reivindicar, a gente tem que estar lá, né? Isso aí. É, Lucas, você quer fazer o boletim dos esportes especializados? O Zé Alves Aguiar já nos falou aqui, ó, sobre o resultado do feminino. Ele falou que hoje nós ganhamos, não é isso? Isso, e o feminino sub-20 foi, ficou em segundo lugar. A gente perdeu a final, as meninas, o feminino sub-20, a gente ficou em segundo lugar no Campeonato Mineiro. Mas a gente ganhou no feminino profissional, vamos colocar categoria adulta, né? E a gente segue firme aí no Campeonato Mineiro. É, falar um pouco sobre o vôlei. No vôlei a gente pegou uma tabela dificílima também. Estava vendo, a nossa estreia foi dia 10 contra o Sesc Rio, time com poderio financeiro bem grande. A gente perdeu a estreia por 3-0. A gente teve um jogo antes de ontem contra o Sada Cruzeiro. A gente perdeu por 3-0 novamente. Nosso próximo jogo vai ser contra o SESI São Paulo. Então, a gente já começou com talvez os três... E depois vai ser contra o Taubaté. Então, a gente já começou com os quatro melhores times do campeonato na sequência. Próximo jogo vai ser no dia 21 de novembro, às 21... Desculpa, às 19 horas. Não vai ter transmissão no Sport TV, mas todos os jogos da Superliga estão sendo transmitidos pelo canal da própria Superliga, ele passa na internet. No futsal, a gente foi jogar o Campeonato Mineiro, esse Campeonato Mineiro foi tiro curto. A gente teve jogo dia 15, dia 16 e hoje. No dia 15, a gente empatou com a Associação Esportiva Saja Futsal. No dia 16, a gente perdeu pro Minas. E hoje a gente empatou de novo e a gente já deu adeus, a gente perdeu hoje de novo, a gente já deu adeus ao Campeonato Mineiro. Então, nos esportes alternativos, vamos dizer assim, a gente acabou não tendo bons resultados. É uma pena, né, a gente não conseguir, mas inclusive o perfil do Instagram do time futsal fez uma postagem bem bacana, falando que é o começo do trabalho, né, então deram a entender que ano que vem devem permanecer com o projeto. E torcer para o time de futsal realmente, né, se manter, ficar mais forte no ano que vem, para quem foi nos jogos foi bacana, nesses jogos do Campeonato Mineiro a vacoelhada se fez presente, e para que a gente consiga também, torcendo para que a gente no vôlei recupere, né, a gente já começou com jogos dificílimos e a gente não conseguiu se sair bem, mas vamos lá, quem sabe, né, a gente tem tudo para conseguir fazer um projeto bacana também no vôlei. No futebol americano que a gente ganhou, né? Mas foi um jogo, verdade, esqueci de mencionar o futebol americano, Copa Ouro, teve uma Copa Ouro, que é na verdade um torneio de um jogo só, a gente jogou contra o Golden Lions, a gente ganhou de 43-0, então foi bem bacana pro pessoal do futebol americano conseguir essa vitória expressiva, né? Você tá doido, 43-0, nem conheço do esporte, não, mas deve ser importante. Foi uma tradicional lavada, vamos dizer assim. Você tá doido. Ô, Geraldo, então, diga. Eu queria, para finalizar o programa, duas menções. Mandar o parabéns para Barra Una, né? A gente que acompanha o trabalho da Barra Una, se não me engano, são 30 anos de história. E dar o parabéns pelo entusiasmo, né, pelo aquele envolvimento que tem com a América, a gente tem que bater palmas, assim como todas as torcidas organizadas do América, mas nesse momento especificamente eu queria dar um parabéns e valorizar o trabalho da Barra Una pelos 30 anos. Parabéns, galera, estamos ali no Barra do Gordo, felicidades, e acho que bacana esse suporte que vocês dão pro América. E outra coisa é o seguinte, cara, aí é o Marcão que tá falando, eu tenho tido contato nesses jogos da América com pessoas que eu não conhecia, que chegam pra mim, pô, você que é o Marcão do Castelo, bacana, trabalho decadentes e tá tal. Tá ficando famosinho, hein, youtuber? Eu dei uns dois autógrafos, também uns quatro beijos na testa e tal, mas eu acho legal o seguinte, cara, A gente está divulgando, todo programa a gente fala, é divulgar a chancela do Decadentes. É Instagram, é Facebook, é YouTube. Quanto mais gente a gente puder falar do Decadentes, né? Eu falo para Decadentes, até eu que trabalho em pronto-socorro, o paciente está lendo pronto-socorro, é o Decadentes, você é torcedor da América, é o Decadentes. Cara, a gente tem que divulgar a plataforma Decadentes. Quanto mais gente tiver envolvido ou falando das coisas do América, acho que é o espaço que a gente sempre quis ter. Então, assim, eu mandei no YouTube do Chico Maia, que é um cara bacana da mídia, que é um torcedor do Atlético, é legal, é torcedor do Atlético, mas ele fala do Democrata de Sete Lagoas, fala do nosso rival e tal, mas ele fala do América. Então, essas pessoas a gente tem que estar cutucando. O Decadente está aqui. E quanto mais gente puder divulgar a chancela, eu acho que é legal. Então, eu queria externar essa minha posição, vamos dizer assim. Mas obrigado, galera. E vamos trocar ideia quando tiver na Independência, vamos conversar. E todas as vezes eu estou muito louco e eu não consigo nem conversar com as pessoas. É. Posso fazer só, Jairão, só mais duas inserções aqui, que é sobre Claro. o que eu mencionei rapidamente, mas não dei a notícia completa, que o América empatou contra o Atlético no primeiro jogo da semifinal. Tem o um jogo de volta que vai ser nessa quinta-feira, às 9 horas da noite. Então foi 1-1, jogo de ida, né? Então a gente tem tudo para conseguir chegar na final do Campeonato Mineiro. Sobre a Copa Ouro do futebol americano, na verdade não é um torneio de um jogo só, mas é porque foi, eu falei errado, mas é porque foi o nosso último jogo no torneio. A gente perdeu os dois primeiros jogos, a gente ganhou esse agora e não, mas não tem mais, não, não, enfim, não teria como ficar em primeiro mais na classificação, porque os outros três times eram, os outros dois times eram o Atlético e o Juiz de Fora Imperadores, que ganhou da gente no, no, na nossa estreia nesse campeonato, no nosso segundo jogo nesse campeonato. E só sobre a barra 1 que o Marcão do Castelo Beto falou, no, eles não me falam, me pediram para fazer nada, não, mas acho que vale a pena, porque tudo que era torcida americana vale. Torcida americana vale. No dia 7 de dezembro, eles vão fazer uma festa com o chopp da Évora, vai ter jogador lá, parece que o Dudu Pitbull vai. Então, quem se interessar, vai ser uma festa de confraternização no final do ano. É, o Thales já me falou hoje que vai. Eu. Muito provavelmente, 99% de certeza que vou também. Quanto mais torcedores forem, mais legal, mais bacana fica o evento, né? Então, só falar sobre essa festa deles aí, tomara que vai bastante gente. O pessoal lá é bem bacana. Isso aí, show de bola. Pessoal, temos um programa então? Temos um programa, estou acendendo as velas, consultei meu pai de santo e. Você foi, achei que você foi consultar outra coisa, aí você Não, não é consultou o pau de santo, não. É o pau de sebo. Pau de sebo é o pau de. É subir o pau de sebo e consultar o pai de santo. certo. Acredita, América! É isso aí, moça. Vai agarrar no texto para quem acredita, acender vela e vamos que vamos. Vamos ganhar essas duas aí e torcer para um tropeço da turma. Bacana, Beleza? acabou. Boa semana para vocês. Grande abraço. Valeu. Abraço. Abraço. Falou. É o Decadentes.